quero. Oi! Alô? Fala! Onde você tá? Eu tô aqui, meu bem. A gente não combinou de sair hoje? Eu sei, mas é... Alô? Pera um pouquinho, deixa eu te explicar. Ah. Eu fui pegar o carro lá no mecânico, tomei mó canseira. Ah. Só vou deixar os mano ali e já tô chegando aí. Sim. Ei, olhe pra mim. Olhe pra mim, escute-me. Por que agir assim desse jeito? Desligue o motor, estou a explodir. Não me ignore, é melhor cravar uma estaca em meu peito. Você bem me quis, quis se garantir. Então não mais servirei de troféu em nenhuma hipótese. Você é esperto pra sacar que eu te considero. Não ri, eu falo sério, não tem mistério. Pra mim, amor enfim, é incapaz de dividir. Como nos contos torci por um final feliz. A liberdade está aí, é meu tesouro. Vou seguir sem repetir os erros tolos. Virar o jogo, partir do zero de novo. Fui burra de verdade, nunca é tarde, sabe como é. O que acredita, deposita fé. Mas não me espere, me exclua da sua fase de febre. Vou mudar por mim, esquece, me esquece. Vou tentar seguir sozinha. Vou mudar por mim, esquece, me esquece. Exclua-me da sua fase de febre. Não quero nem me iludir, nem vou falar que perdi. O grande amor que você diz ter por mim é ruim, mas vou fingir que nem vi. Vou mudar por mim, criar um motim. Meu coração é um rubi, forte que nem marfim. Mudo o curso desse rumo que é inútil pra mim. Você falhou, eu fiz de tudo, você teve sorte e não deu valor e foi hilário. Ah, no mundo, meu bem, ninguém é de ninguém. É, então tá bem, você venceu, agora sou mais quem sou. Mas eu, que foi que eu fiz, ó Deus, pra merecer? Tente entender, não foi amor me fez sofrer. Tudo é teste e tem que saber perder. Sofri, mas valeu, pois tudo tem um fim. E se não deu, não deu, não acuse-me. Liberte-me, exclua-me da sua fase de febre. Você pensou que você fosse um rei. Não levou a sério o que eu falei. Disse que eu tinha que mudar, mudei. Mas não foi por você que eu mudei, foi por mim. Você pensou que você fosse um rei. Me fez sofrer até que eu cansei. E que eu tinha que mudar, eu sei. Mas não é por você, vou mudar por mim. Vou mudar por mim, esquece, esquece, me esquece, me esquece. Vou tentar seguir sozinha. Vou tentar seguir. Vou mudar por mim. Esquece, esquece, me esquece, esquece. Exclua-me da sua fase de febre. Da sua fase de febre. Vou mudar por mim. Esquece, esquece, me esquece, me esquece. Vou tentar seguir sozinha. Sozinha. Vou mudar por mim. Esquece, me esquece.